percebermos determinados comportamentos, nomeadamente no interior das nossas empresas, temos que viajar até às profundezas do cérebro humano. Parte do nosso cérebro é composto pelo sistema límbico, que se situa na sua base, e que tem uma pequena estrutura chamada amígdala, que vem do grego amêndoa, por causa da sua forma, e que é também denominado como o cérebro reptiliano, ou lizard brain em inglês. É aqui que se situa o centro de comando que gera emoções primárias, como comportamento sexual ou instinto de sobrevivência. E é aqui também que o nosso cérebro capta sinais de perigo, gerando medo e ansiedade, e impulsionando reações de luta ou fuga. Esta zona do cérebro guarda também memória de eventos passados que nem sempre nos ajudam no futuro. Quando somos crianças, não deixamos que o medo nos domine, porque ainda não alimentamos o nosso lizard brain com as reações desagradáveis que alguns eventos provocam. Mas à medida que vamos crescendo, o nosso cérebro vai guardando essas memórias. E a escola também não nos ensina propriamente a arriscarmos. Não subas aquela árvore que te podes magoar, não te destaques, segue as regras. E assim, vamos alimentando o medo e vamos alimentando o nosso lizard brain com medo do ridículo. Claro, isto não acontece a todos. Vamos tendo receio que nos julguem pela aparência. Vamos nos lembrando das situações embaraçosas do liceu. Temos medo de falhar, medo de ouvir um não. Sabiam que o expoente máximo disto se traduz no pânico de falar em público? E nesta altura vocês devem estar a pensar o que é que isto tudo tem a ver com empresas. Bem, eu tenho uma novidade para vocês. As empresas são constituídas por pessoas, e essas pessoas têm cérebros, teoricamente, pelo menos. E esses cérebros têm sistemas límbicos, que por sua vez têm amígdalas. E eu tenho vindo a pensar que as empresas devem ter lizard brains coletivos. É uma espécie de inércia coletiva que mantém o status quo, que resiste à mudança, que nunca pensa fora da caixa e que não procura novas formas de fazer as coisas. É uma espécie de força invisível que parece paralisar as empresas em face do medo, arrastando projetos e decisões difíceis indefinidamente. É uma espécie de voz silenciosa que vai impedindo que cada indivíduo dentro da organização tome decisões mais arriscadas. E por isso é que vemos pessoas que nunca contradizem o chefe, que nunca apresentam aquela ideia naquela reunião, porque têm medo de falar e de se destacarem, que nunca apresentam aquela ideia verdadeiramente inovadora e arriscada, mas que poderia mudar tudo para melhor. E eu acredito que o próprio ecossistema das empresas acaba por impulsionar este condicionamento individual. E porquê? Por dois motivos. O primeiro condicionamento é pessoal. Eu trabalho aqui, pago-me um salário. É melhor eu não fazer grandes confusões, não levantar grandes ondas porque podem não gostar. O segundo condicionamento é organizacional. Nas nossas empresas, a experimentação e o falhanço, pura e simplesmente, não são admitidos. E por isso, esta pressão social ao estilo corporativo acaba por condicionar o comportamento até do mais aventureiro dos colaboradores. Tudo isto não seria dramático se não estivesse a impedir as nossas empresas de navegar nas águas turbulentas e rápidas em que nos encontramos hoje em dia. Se não tivesse a impedir as empresas de agirem de forma verdadeiramente ágil. Se não estivesse, de alguma forma, a impedir, a fazer com que as empresas sigam os mesmos caminhos, mesmo que esses caminhos hoje já não façam sentido, só porque ninguém tem a coragem de questionar o status quo. Também poderia não ser dramático não se fosse dar o caso de estar a tolher a criatividade, a impedir a inovação, a impedir a empresa de procurar novos caminhos e novas soluções. Mas eu tenho boas notícias para vocês. É que o lizard brain pode ser domado. Se cada um de nós sair da sua zona de conforto e assumir que o erro e o risco fazem parte da aprendizagem. E tenho um segredo para vocês. Para isso, nada melhor do que fazerem um talk do Ignite. Porque o lizard brain não gosta nada dessas coisas. Por isso, o que eu acho que as empresas têm que fazer é dar um sinal claro aos seus colaboradores de que só não falha quem não tenta e de que o erro faz parte do processo de aprendizagem coletivo. E como é que elas podem fazer isso? Muito fácil. Primeiro, começando por estimular um ambiente que promova a criatividade, a improvisação, a experimentação, a procura coletiva soluções de uma forma verdadeiramente colaborativa e em equipas multidisciplinares. Além do mais, as empresas têm que perceber que têm que promover um clima de abertura. Abertura ao exterior, a novas ideias, a novas formas de pensar, a novas experiências, a novas ignições, mas também uma abertura interior, uma liberdade de expressão e uma liberdade de atuação. Em suma, o que precisamos é de rédea curta sobre o nosso lizard brain, mas rédea solta sobre os nossos pensamentos e ações. E para terminar, deixo-vos com um mantra que me surgiu quando eu fiz o meu primeiro Ignite e que eu tento pedir a minha vida, isto quando o meu lizard brain não me ganha. Muito obrigada. Desta vez, Ana Silva 1, Lizard Brain 0. Obrigada.